Vamos roubar. A cena aqui nada mais. Vamos roubar. Sem ferir ninguém pode pá. Vamos roubar. Tá em choque, dá um passo pra trás porque vamos roubar. E chorar não vai adiantar. Diz cara 9-0 porque o bang é sério, então presta atenção, pois direto do nada que estou em sua casa, invadi via caixa de som, fazendo a rua gritar. Que ironia, seu filho me copia, sua filha até queria poder desfilar de mão dada no rolê comigo, e porque ela gosta, entende a proposta, até sabe meu sobrenome. Diz que agora é nova moda e adora aquela até o chão com as amigas, torrando seu visa, boné de MC. Enquanto você quer saber do que se trata, porque não uso gravata, não me rebaixo, não me intimido, não tô nem aí, passa lá plata, nem ligo, digital ou físico. Pergunta lá na ECAD qual é o lucro disso e ouvirá. Os moleque é liso. Vamos roubar. A cena aqui nada mais. Vamos roubar. Sem ferir ninguém pode pá. Vamos roubar. Tá em choque, dá um passo pra trás porque vamos roubar. E chorar não vai adiantar. Cantando How Many Mics, passa bela, skate, drink. Até a Lauren ouviu e compartilhou no dia seguinte. Chamaram o bagulho de sensacional, igual quando assisti o Banco Central. E se eu tiver fazendo apologia, coloca pra tocar numa novela quando o vilão atirar. Pode pá, vai combinar de quebrar, faço um troco. Não mato minha mãe de desgosto dentro de um cachê eletrônico, pondo na testa de alguém 38 pra tirar 500 conto. Isso se não acaba morto, virando medalha de porco. Enquanto falam da vida dos outros, diz aí quem não quer o torro pra aposentar a ferramenta no forro. Mas antes aviso o dono do trono que enquanto eu respirar, pode até desacreditar, mas no instante em que ele piscar, vamos roubar. A cena aqui nada mais. Vamos roubar. Sem ferir ninguém pode pá. Vamos roubar. Tá em choque, dá um passo pra trás porque vamos roubar. E chorar não vai adiantar.